Paulo, se deve mostrar para São Paulo como é, em pé. Como 229, bom dia, Eco confere, front copy. Gono 229, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Upzulu 10, Ubave, Upzulu 6, e conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da Euleda Motiva, decolada 10, curva direita, transponder 5140, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Gono 229, planejamento correto, confirmando, voa Upzulu 10 até Ubave e segue Upzulu 6. Chama para puxa acionamento portão 8. Bom dia, prossiga. Aqui é o Gol FSG-ECO. É, peço autorização de reboque do pátio 3, posição 5 Lima, para pátio 1, não, posição 7. Foi que você é autorizado na saída do pátio 3, chama para ingresso no principal. Muito obrigado. Gol no 229, autorizado, chama táxi. Bengala 2535 da Azul, pushback acionamento está no Pat 3. Azul 2535, aguarda para iniciar o pushback. A aeronave já finalizou no 8, vai iniciar o táxi. Certo, aguardando. Confirmando, está no Pat do... na zona remota, ok? Sim. A gente está na remota. O gol no 229? O Azul 2535. Desconsidere, Bruno 29. Gente, Azul 200, então a posição 3 do Pátio 3, correto? Isso, Pátio 3. Gente, está autorizado o estacionamento sem ataque. Gente, posição 1 Lima no Pátio 3, está autorizado o estacionamento 2535. Bom dia, Chile 6251, bom dia, aguarda para iniciar o push. Solo bom 229, vamos para o táxi, que é o B. 85, 3 horas de autonomia, Chile Bom 229 autorizado, e a Pátio Índia, no ponto de espera torre 118.95 com... ajuste padrão. Solo, só corrigindo o PLB 192, no voo 229, autorizado o táxi 23, considera no vexame 2592, voo 229. Gente, com o 229, 192 a bordo, tem um bom voo. Golf Fox, prossiga. Gente, Golf Fox, bom dia. Me escuta? Ok, tráfego da companhia vai passar à frente após a release, ingresso até o portão 7, chama finalizando. Sim, muito obrigado. Chega na 6251. Prossiga, 6251. Ok, vale mais quanto tempo? Embraer da Azul já finalizou o feedback no Pátio 3, após o táxi ser autorizado. Mas não podemos fazer o feedback de causa aqui para a posição 62? Aguarda, a aeronave está finalizando o reboque, vai estar ingressando no pátio principal para o portão 07 e já será autorizada. Não, fica bom, obrigado. 2 volts, quando o cara dá 1, 0, pronto. Chegou no 229, autorizado a linha de decolar, vento calmo. Decola, estamos 0, 1, 2, 3. Axel Azul 2535, tem 101 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. Azul 2535, autorizado táxi para o ponto de pega da pista 10, via Pátio, táxi Índia, ponto de pega da torre 18.95, com ajuste padrão, bom voo. Excelente, Pátio Índia 295, ajustado padrão, 2535. Oceané 6251, coordena com a equipe de solo, após a passagem da Embraer da Azul, a retaguarda, tem nível de feedback e acionamento, já me táxi. Salvador Ground, esquina 1911, gate 11, ready for push and setup. Argentina 1911, approve this setup and pushback gate 11, call ready to taxi. I will call you ready to taxi, esquina 1911. A 229, declara as 34, chama o controle 10018. 208, chamarei, contigo. Uno 229, bom dia. Contato radar na decolagem via saída da Elso e mantenha nível de voo 360. Ok, 360. Pode voar direto Lima? Me confirme, pode voar Lima? Autorizado Lima, com Uno 229. Não é 6251? Prossiga. Será que a aeronave já vai demorar? Já passou a retaguarda agora, está autorizado o seu ataque. Salve Salvador, é São Mike X-Ray Golf. Mike X-Ray Golf, prossiga. É o X-Ray Golf na remota 13, Pátio 1. Solicito autorização para girar motor e marchar lenta para terra. Ciente, Mike X-Ray Golf, reposta de terra. Ok, só confirmando aí, a infra-aero já está ciente. Obrigado. Aqui é o Gol, Golf X-Ray Echo, informando o término do reboque. Obrigado e bom dia. Bom dia. Argentina 1911, ready for taxi. Argentina 1911, approve the taxi to holding point runway 10 via Manapro, taxi India. On the holding point, call Salvador Tower 118.195, altimeter 71013. Pay attention to Airbus, finish the pushback on gate number 5. We'll enter the apron number 3. Clear the taxi to hold the boy runway 10. Alpha, yeah, then call 119.5 and got information about all position runway. Confirm tower 118.195. 118.195. Now 19. Salvador, bom dia, é o Azul 4040 para as condições. Azul 4040, bom dia. Formação em curso ECO. Pronto, Fábio. Chegou aqui sem contato, ok? Mas está pronto para a foto. Gente, Azul 4040 será checado. Hora de uma fera visual, ajuste 1013. Vento calmo. Temperatura 2,4 graus, visibilidade 7 km ou mais, teto 1.700 passos. Pronto, Fábio? Pronto, prossiga. Azul 4040, autorizado com fins via Pesolo 21, nível de voo 340, decolada 10, curva direita, saída Arbol 1, transição Alefa, após Alefa, voa TCT 2OP, onde intercepta a aerovia. Transponder 5151, controle Salvador, Pere 120, decimal 8. Azul 4040, autorizado com fins, nível 340, via Apozulo 21. Decola da 10, curva direita, agora elefa, após elefa, direto para os olhos. O transponder 5151 e o controle Salvador 1208, Azul 4040. Correto, Azul 4040, chama para pushback, acionamento, portão 1. Reporte para a vida. 6251 para o táxi. Chama 6251, forma PLB, autonomia alternativa. 167, autonomia de... 5 horas, alternado Galeão. Gente, o Xené 6251. Segue o Boeing da Argentina. Autorizado via Pátio Índia 1895 no ponto de espera. 1013 no ajuste, um bom voo. Vai seguir o Boeing da Argentina no ponto de espera 1895. Só queria fazer uma observação. Nós estamos a 15 minutos no nosso Mochibé. Eu entendo que eu tenho um traço aí, mas acho que aí a gente tem confronto e tem prioridade sobre alguns reboques que tem seu feedback, principalmente reboques. Isso começa a comprometer também. Gente, a configuração do pátio não ajuda e iria seguir após o táxi da Azul, mas eu entendo sua observação, gente. Ok, obrigado. Essa pessoa também está fazendo aniversário, né? 18.35, alterna 125.1. Ok, 1235, 251, bom. 1229, bom dia. Argentina 19011. Argentina 1911, cleared line up and take off runway 10, wind is 10 degrees 039. Clear to lining up runway 10, and we will enter runway via Bravo. Sir. Bom dia, Torre, Xené 62. Será depois do tráfego da Argentina autorizado a ler e manter? Pode Argentina 1911, ready for the bus. 2340 degrees 039. Well, think of Argentina 1911. One nine one one, airplane 8 4 6 and 6 now departs control 1 20.8. We departed control 1 20.8. So long, Argentina 1911. Departure, bon dia, Argentina 1911, 1600 up to flight level 380. Argentina 1911, raise up contact on the pattern, cross at level 380 Delta. Climb to flight level 380, dial departure, Argentina 1911. Azul 2535, chama centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. 12835, pode confirmar a secundária, senhores? 125.1. 125.1. Obrigado, bom serviço. 14, Chanel 625. Decolagem autorizada, Chanel, Z32. Livre decolagem. Meia 2, segunda, decolada 50, chama o controle 2080, bom voo. 208, lá. Dia controle, chama 6251. 6251, bom dia, constatada na decolagem via saída da EL. Submatei a nível de voo 360. Sobe a 360, possibilidade de voar lenta, Felipe? Perfil na 680. É, não consegui copiar, senhorita. Mantenho o perfil devido a traços na posição de hora 13 milha, cumprindo o mesmo perfil. Gente, Oscar November Serra, autorizado, início do reboque, reposta para ingresso no pátio principal. Continuação, início do reboque, antes de ingressar ao pátio, a gente toma aí novamente. Obrigado. Final 1-1, climb touch level 380. Climb touch level 380, Argentina 1-9-1-1. final 19011, call her 6 sender 128.35, if unable, 125.1. Eu tenho inscrições para o nível de voo 360, Xané 6251. Autorizado, portão 5, reporte até. Positivo, obrigado. Reportaria até. A 251, chama centro Recife, frequência 128.35, alfeno 125.1. 2835, 2851. Irmão. Essa planetão tem hora que por vezes ela falha, peraí. M251, como me recebe? Por vezes, valendo 5, por vezes ela falha. 2235, 251, muito obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 996, quem tem informação Eco? Gol 9996, bom dia. Via chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste no 0194. Chegada bom, se descendo para o 050, no 0194, no ajuste, Gol 9996. Salvador, 3597, bom dia. 3597, bom dia, senhora identificação. Via chegada bom, filho. Salvador, nível de voo 060. Ajuste 1094. 060, bom. 195-1, via chegada Mari, desça até o nível de voo 070, ajuste 1-0-1-4. Então, 95-1, via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, ajuste 1-0-1-4. Tem um perfil número 3 na aproximação, então 95-1. Voo 9996, após pelo voo ser Vitor 366, desça para 2.500 pés, permanece o ajuste. Autorizado o final do procedimento RNAV da pista 1-0, reposto estabilizado. Eita, após pelo voo ser Vitor 366, reportaremos estabilizado o voo 996. E confirmando, é 105.000? Autorizado descer para 2.500 pés, voo 9996. 2.500 pés, ligado, gol 9.96. Então, 3.597, autorizado descer para 4.000 pés. 4.000, tá, 3.597. Então, 9.591, autorizado descer para o nível de voo 050. De 5-1, número 3, reduza para 2509. Paulo Salvador, azul 4040, puxa, vem acionamento 21. Autorizado, azul 4040, chame táxi. Autorizado, já para táxi, 4-0-4-0. Então, 9591, reduza para 2309. Tanê 6225, via chegada bom, se desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. 3517, segue tráfego. 11:02, com 2 anos de pico. Vai segui-lo como número 2, desça para 2.500 de pés. 2-366 para a RNAV, reporte principal com o campo. 2.500 do tráfego à frente, está 3517, eu passarei. Autorizado, livre pouso, gol 9906, não dá. Solo Salvador, azul 4040 para o táxi. A bordo temos 114, alterando o Galeão, 2:50. Azul 4040, autorizado táxi via Índia, direita. Ponte Vera Torre, 18.95, ajuste padrão, bom voo. A direita via Índia, Ponte Vera Torre, 18.95, com 1.003 ajuste. Obrigado, bom dia. Chalé 6075, copia? Tem um, prossiga. Chalé 6075, autorizado Congonhas, via Apesulu 10, por base, Apesulu 6, conforme rota. Nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída Sael, Lida Motiva. Transponder 5166, controle Salvador, opera 120, decimal 8. 0 conforme, então nível 360, via Upper Zulu 10, poupada para o Zulu 16, pouso, vamos colocar na rota. Escola da pistão 10, primeira curva direita, na pista da El, Leda Motiva, transponder 5166, controle 1208, é o 607, sem grau, Xané. Correto, Xané 6075, chama para posicionamento, portão 3. Porta, obrigado. 4040, pode trazer na conta final, autorizado, olhar e manter. Posso tratar na final ali, ontem, 4-0-4-0.